O tema de hoje a gente percebe assim a grandeza do amor desse Pai. Esquecimento do passado. Está lá, quem quiser procurar também no Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados aflitos, no item 4. Engana-se assim grandemente a pessoa que pensa, né, que de repente nós teríamos mais facilidade em conduzir a nossa vida e crescermos espiritualmente se nós pudéssemos lembrar as vidas passadas. Mas esse Pai é tão bondoso que ele sabia perfeitamente que isso ia atrapalhar a nossa caminhada. Richard Simonetti é um escritor espírita, tem obras excelentes, deve te ter aqui na biblioteca, o Ademir também confirmando que tem. Muitas obras importantes para adolescentes, duas que eu lembro agora, assim, que é o Não Pise na Bola, Um Jeito de Ser Feliz. São obras, assim, muito boas realmente para os adolescentes. E ele estava num encontro espírita, numa determinada data, e um senhor o abordou e perguntou para ele assim: Richard, você acha interessante, é positivo apanhar sem saber o porquê? O Richard disse para ele: não. Eu não acho que seja interessante apanhar sem saber o porquê. E o homem continuou conversando com ele. E você, quando era menino, ainda pequeno, apanhava do seu pai e sempre sabia quando, por que que apanhava, quando apanhava? E o Richard disse para ele assim: poucas vezes eu apanhei do meu pai porque eu não merecia. Mas as vezes que eu apanhei, meu pai sempre me falou o porquê. Então o homem falou para ele assim: é por isso que eu não acredito na tal reencarnação. Porque os espíritas têm a mania de dizer que a gente sofre e passa trabalho para quitar débitos. A pessoa apanha sem saber o porquê. Aí Richard fez uma pergunta para ele: o que que você acha melhor? Apanhar sem saber o porquê ou apanhar sem merecer? Aí o senhor disse para ele: é apanhar sem saber porquê, porque senão como é que, né, eu vou apanhar sem merecer? Aí Richard disse para ele: pois é. Aí se explica a reencarnação. Porque nenhum de nós, nenhum ser humano aqui na Terra, sofre, passa por dificuldades, sem um porquê. Nada, mas absolutamente nada nos acontece por acaso. Todas as nossas dores, todos os nossos sofrimentos, as nossas angústias, as nossas aflições, têm um motivo. Muitas vezes, sim, nós arranjamos esses problemas aqui mesmo, mas muitas das vezes nós já trouxemos conosco o carnê para quitar os nossos débitos. Quando nós fizemos um carnê numa loja, nós não vamos mensalmente lá pagar? Assim são também com os nossos débitos. Por exemplo, assim, ó, uma pessoa comete um crime. Ela vai para a cadeia, ela vai cumprir a pena dela, ela vai viver naquele ambiente horrível, hostil, pesado. Eu sei porque eu fiz, não fui presa, gente, eu fiz um trabalho voluntário dentro do presídio. E a gente sabe a energia pesada que tem dentro de um presídio. E a pessoa, quando quita seu débito lá, quando ela sai dali, se ela pudesse pegar uma borracha e apagar aquele passado, ela faria isso. Com certeza faria isso. Até para não ser apontada na rua, fulano é um presidiário, fulano é isso, fulano é aquilo. Se ela pudesse apagar, ela apagaria. Porque são passados que a pessoa não gosta de lembrar. E Deus, com a sua bondade, então coloca esse véu, que foi colocado muito bem aqui, para a gente esquecer esses passados, né? Mas o esquecimento é uma coisa que também faz parte da nossa vida. Hoje é dia 14 de março, né? Vocês lembram o que fizeram 14 de março do ano passado? A não ser que seja uma data importante, de aniversário ou algo assim. Alguém lembra o que fez nessa data? Não, né? Como é que nós queremos lembrar a vida passada se nós não lembramos o que se passou ano passado? Né? Então, isso é do ser humano também. Né? Tem pessoas que têm uma mediunidade muitíssimo elevada, né? Vou citar Chico Xavier, que ele lembra vidas passadas. Ele lembrava, aliás, vidas passadas. Mas para isso a gente tem que estar num estágio evolutivo que tem um pé cá e o outro lá. Senão a gente não lembra, né? E o esquecimento é uma coisa que faz muito bem para nós e para as pessoas com quem nós convivemos. Porque imaginem nós convivendo com um ladrão dentro de casa. Não saber que foi ladrão. E hoje está convivendo conosco. Imaginamos um assassino morando dentro da nossa casa. Porque pode estar dentro da nossa casa. Perfeitamente. Imaginamos o Hitler sendo nosso filho. Nosso pai. Como é que nós íamos conseguir viver com essa criatura? Porque ele também vai reencarnar. Ele é filho de Deus, ele tem a centelha divina. E ele está no mesmo rumo da evolução que cada um de nós. Um dia ele vai chegar à perfeição. Né? Então, seria muito complicada a nossa vida se nós lembrássemos quem foi fulano, quem foi Beltrano. Né? Assim, ó, normalmente, isso não é uma via de regra, mas normalmente, os nossos grandes desafetos de outras encarnações hoje convivem conosco, junto na nossa casa. E também nossos grandes amores que vêm para dar esse equilíbrio. Porque se nós tivéssemos somente os desafetos, nós não suportaríamos essa caminhada terrena. Então, Deus, na sua infinita bondade, manda para junto de nós nossos grandes amores do passado. E se nós pararmos para pensar, nós identificamos com aqueles que nós convivemos quem são nossos desafetos e quem são nossos amores. Porque desde tenra idade, desde pequenininhos, os nossos desafetos já começam a nos desafiar. E é esses que precisam de mais amor. É esses que precisam do nosso carinho, da nossa dedicação, porque é com eles que o nosso carnê está em andamento. É para eles que nós devemos nos dedicar assim, grandemente, para que nós não percamos esta oportunidade maravilhosa que o Pai em sua bondade nos cedeu, que foi caminharmos juntos mais uma encarnação para que nós pudéssemos acertar. Porque os nossos amores, aqueles já está certo. Aqueles só vieram nos dar suporte. Então, esse Pai bondoso, com certeza, com uma inteligência que nós pequenininhos ainda não entendemos, fez tudo certinho. Tudo está certo. Tudo está no lugar que deve estar. A nossa família, que nós precisamos conviver. A nossa situação econômica é aquela que precisamos. E tudo está certo, porque Deus não comete injustiça. E nesse momento, então, vamos nos posicionar, fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a esse Pai maravilhoso, a Jesus nosso Mestre, a toda a espiritualidade, aos mentores dessa casa, aos nossos guias, protetores, em agradecimento por esta oportunidade, que mais uma vez estivemos aqui nesta casa, onde com certeza cada um vai receber do que tem necessidade e do que tem merecimento, que é muita paz, muita luz, e muitas energias positivas, que o Pai permita que ao sairmos daqui possamos dividir com os nossos amados, com os nossos colegas de trabalho, que a paz e a luz do Mestre esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja.